que o senhor acha importante que essa pessoa leve no coração e na mente? De tirar esse negócio, dizer que Exu, mesmo seja Tancar do Baré, seja Tancar Rua de Almas, seja Tata Caveira, que nós é diabo, nós não é não. Que nós é coisa ruim, não é não. Nós vem na força divina de Deus, que eu falo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sou uma força dele, que nós vem para fazer o bem. Se pedir o bem. Se pedir o mal, também nós vai fazer. Vai depender de você ser seu pensamento. É, direcionar a energia, né? Isso mesmo, direcionar essa energia que você está falando. Que tanca a rua vem para exercer a força maior, a força dos oriçais. Não é isso? Claro, entendi. Boa noite. Salve suas forças, seu Exu, salve sua banda. Não vou tirar esses negócios não, né? Não vou tirar esses negócios. Só quero que eu faça sabedoria disso, porque eu não gosto muito disso, né? Eu vejo eu tiro esses negócios, né? Sim. Aceito aí um. Eu gosto aberto, eu não gosto desse negócio marcado. Fica à né? vontade, seu Exu. Aceito. Pode ficar à vontade. Santo tá tudo. Não vai fazer tirar todos os tocos, né? Isso nem, né? Esse cara vai fazer sentador, é? Vai trabalhar fazendo sentador? É. Sim, né? Sim. Já tá certo, né? Pode ser? Tá certo, né? Isso. Mas aqui é um bagulho, né? E ó! Suceda, né? Isso é suceda, seu moço. Sim. Que isso, né? Que isso, rapaz? Pra registrar o vosso conhecimento, seu Exu. Esse negócio é pelo tempo, não, né? É, não, não. Tá certo. Qual que é o nome do senhor? Eu sei Tranca-Rua de Imbaré. Qual que é a diferença com os outros Tranca-Ruas? Isso é o caminho, né? Uhum. Existe Tranca-Rua da Serra da Encruzilhada, Tranca-Rua da Porteira, Tranca-Rua de Almas. Né? Tem o destranca rua, né? Tem tudo, né? Vai do caminho que eu vou trabalhar. Que se fala que tranca rua de Imbaré, ele também foi taçada, né? Com desiza, né? Eu sei tratado com caboclo, né? E também se fala que nós também quando dança, seja meio malandeado. Tem uns que falam que a gente se serve que também estão desmalhando, mas não tem nada a ver, que nós só o nosso dançador, né? Entendi. Então, foge um pouco daquilo que é o tranca-rua das almas. Isso, é sim. Muito se diz, quem tem um tranca-rua de embaia de frente, trabalha com tranca-rua de almas. Que às vezes eu possa vir na essência do tranca-rua de almas, dependendo do trabalho, né? Ou só não, só no embaia. Porque o tranca-rua de almas, às vezes, ele vem mais séria. Eu também sei séria, mas quando eu quero também, né? Ser séria, eu posso ser. Aí eu venho na essência de almas. Mas só quem só vem no de almas, ele é mais séria. E o trabalho dele é mais, como é que fala, é, mais firme, igual que dizer assim, pelo que ele se mostra, né? Sim. Não quer dizer que eu seja menos ou não. É a forma da energia daquele espírito, né? Sim. Eu já venho a mais, talvez eu faça até um brincador, que muitas vezes se o povo se pensar que é um migo, né? Ah, tem que ser canca rua binca. É. Mas não sabe meu brincadeira, né? É. Eu, às vezes eu brinco contigo para ver com o que você quer comigo, né? É isso mesmo. Mas pensa que eu ser um amigo lá do boteco, daí tá. Não dá, né? Não, não, claro. E qual que é o trabalho que o senhor realiza quando o senhor incorpora? Na Umbanda. É isso, né? É que nós vem, né? Essa aliada que às vezes a gente fala assim, ah, o Exu vem fazer o caridade. Às vezes nós não gostamos muito de fazer o caridade não, né? Mas nós vem para fazer ajudar esse povo, que eles fazem os merda deles nessa terra e vai pedindo água a nós, né? É. Isso a mesma. Que às vezes faz os merda nos passados, depois vem cá pedir ajuda a nós. Ah, tá passando por isso, tanca a rua. Eu perdi aquele trabalhador, agora eu quero aquele trabalhador. É, mas você perdeu porque você quis. Perdeu? Agora vai arrumar para ser trabalhador? É. Agora corre atrás, seu vida. É isso. É verdade que Exu é cobrador kármico? Exu? É. É cobrador? É. Olha só. Exu não cobra nada. Quer dizer assim, nós só vem cobrar o que você fez. Use mal. Que se você fez bem, não vai cobrar nada. Nós seguimos a lei divina, as forças divinas. Nós não fazemos mal. Nós não fazemos mal nem bem. Ah lá. Não é isso? Sim. Nós vem fazer o que se pede. Você vê, aí muitos falam, ah, esse é o demônio. Demônio, esse é você que vem pedir coisa a eu? Entendi. Claro. E qual que é o trabalho que mais se pede a Exu? É zimba, é querer derrotar alguém, é mulher, é macho, é tepador, é isso que o povo pede. O povo ele não pede, essa aqui também eu posso trabalhar, fazer um cura também. Mas o povo não vem pedir isso. Ah lá. Não vem pedir isso. O povo só vem cá. Ah, se eu tenho carro, rua, eu estou lá no trabalho, eu estou ganhando a multa fondosa, aquele zimbo, aquele bango, eu quero a mais. É. Você seja satisfeito com aquilo. Você quer que eu vá trabalhar para CC? Eu não. Claro. E quando alguém que acabou de ouvir o vô, os ensinamentos do vô, sabe que o jeito de ele falar tem ligação com a origem dele na África, e agora ouve o senhor falando, vai dizer assim, ué, mas então seu tranca-ruas também veio da África? Por que que o senhor fala assim? É assim. Eu não vim de África, não é certo? Pode ter esse tempo a rua que veio. Sim. Porque é só. Nós só não teve um passagem aqui nessa terra. É. Meu primeiro, quando eu tive uma matéria, foi no Egito, antes de Cristo, antes do moço mais perto. É isso? Sim. Meu primeiro vivência, quando eu tive o plano material cá, foi antes de Cristo, antes de Cristo. E por que que quando o senhor fala, lembra um pouco o jeito do preto velho falar? É sim. Eu estou falando agora meio parecida, cada uma essência foi agora. Aquela essência não está cá. Tá certo? E a gente trabalha em conjunto também, que queira ou não. É isso. Eu já estava cá há muito tempo. Entendi. Então, o senhor e o preto velho trabalham juntos. Quando o senhor se manifesta, o padrão de conversar, as palavras que o senhor usa, são sempre essas. Isso. Entendi. E a razão é porque o preto velho trabalha muito próximo do senhor. Isso. Eu trabalho muito próximo dele. Claro. E ele comigo. Tá certo? Isso. Então ele não fez falar do cá assim. Eu que doutrino não zira. Quando ele doutrina muitas coisas, eu estava do lado e falava, faça isso, faça aquilo também. Entendi. Diga para meu médico fazer isso, diz para aquela ia lá, para essa médica fazer isso, fazer aquilo. O senhor, quando entrou para a falange de Tranca-Ruas, quem trouxe o senhor foi o Pai Benedito? Não usada. Não usada. É sim. Quando se diz, no chefe de um terreiro, você, muitos terreiros dizem, ah, o Cefa é o Exu. Mas o Cefa não é o Exu. O Cefa é sempre um caboclo com um preto velho. Ah. Certo? Certo. Porque os planos deles são diferentes do nós. Existe o plano, existem as escadas. Onde um trabalha e o outro não. Às vezes para o preto velho ir, às vezes num plano Eles pedem nós para ir nesse plano, né? Uhum. É isso? Claro. Quando o menino meu começou a fazer trabalhador, botou eu frente como fosse a frente do terreiro. Ah. Mas eu, como sou, sigo a lei de Fubanda, eu descei a passagem do Benedito, doutrinar as ordens. Ah, certo? Sim. Ah, o senhor... O que, que o senhor tem a dizer a respeito do Benedito? O que, que ele é para o senhor? De um espírito muito fondoso, de um espírito de muita luz, que quer o bem de todos. Uhum. É um espírito que só tem amor para aqueles que vêm cá pedir. Mesmo que venha para o mal, ele tem amor para aquele que vem pedir mesmo o mal. Muitos povos não ouvem o que ele fala, senhor Itacai Saicá. Faz muito tempo que o senhor caminha com ele? Há muito tempo. Antes dessa média estar nascendo, debatida, eu já andava com essa... Que nós, desculpa, quando você chega nessa matéria, todos os guias espirituais já vêm adoutrinados qual você vai caminhar contigo. Já. Então o senhor está com o Pai Benedito há mais de uns 200 anos. Isso mesmo. Pode-se dizer isso. Isso mesmo. Entende? Então, às vezes, o jeito de ele falar, porque o senhor aprecia ele, respeita ele, o senhor acabou incorporando no seu próprio discurso o jeito dele falar. Isso mesmo. Eu falava assim. Quando eu comecei a trabalhar com meu menino, antes do Benedito incorporar meu menino, eu já falava mais diferente. Isso. Outra dialeta. Quando o Benedito começou, tomou sua forma nessa média, eu procurei trabalhar mais fundoso assim. Entendi. Melhorador para eu. Sim. Saber expressar que às vezes o povo não fazia entendedor do que eu falava. Ah, entendi. Quando o senhor chega, o senhor joga o joelho do menino no chão. Isso. E qual que é o fundamento disso? O senhor não tem medo de machucar ele? Não, sabe, olha só. Isso é envolvimento. Uhum. Igual tá cá um fema que se chama Iá, quando começou com o menino junto. Era o médico, assim, uma força que não entendia a energia. Eu subia e jogava, batia muita. Uhum. Ele começou a falar, eu falei, cara, o senhor não precisa fazer isso. Agora eu jogo, não precisa fazer, o jogador muito forte. Uhum. É referenciar, todo tancarro que faz isso, você está reverenciando o dono da terra, que é o Fugum. Que nós somos... Os ordenanças de Ogum. Então nós se ajoelha para reverenciar Ogum. Aham. Não é isso? Sim. É, o senhor tem espírito inferior que o senhor cuida? Como falangeiro? Assim, como quiumba, alguma coisa assim? É. É só. Mas não quiumba, que já saiu do estado de quiumba e entrou para a falange de tranca-rua. Que o senhor está acima dele. Certa, sim. Tem? Então, se chama eu falo que eu sei, esse Odara, né? É assim, nós, como Tancarrua, como se é chefe, mesmo eu estava abaixo do chefe da falange, nós temos já aquele espírito já se doutrinando para ser um Tancarrua. Certo? Para depois vir trabalhar como eu, como Tancarrua de Embaré. Certo? Então, nós começa a fazer como fosse caro terra, como fosse envolvimento. Como chegar no médico, como fazer um entendedor de como você vir fazer na lei da Fubanda, mesmo que seja na lei da Kibanda, como fazer trabalhador com aquele médico. Claro. Isso. Não o espírito do nada vem, vai falar o que era ser fulana. Não. Sim. Não. Para uma pessoa que nunca viu um tranca-ruas pedir para abrir a camisa, o que, que isso representa para o senhor? É sim, só pedir fazer isso cá, que quando eu venho eu tiro isso cá. O senhor tira tudo. Isso é mesmo, eu trabalho assim. E pode ter outro tancão de baré que não tira. Uhum. Eu só vou ficar cá para não ficar boneco, você está com esse caixa aí. Sim. Para ficar mostrando tudo do sim, menino. Sim, claro. Então, isso. Normalmente, quando o senhor incorpora, o senhor fica sem camiseta. Isso. Sem é camisa. Porque eu venho de um plano que é muita... Talvez o massa fica, faz corredor, fica muito quente, né? Entendi. Aí não gosta, né? Isso. Entendi. Isso para refrescar mais essa matéria, né? Entendi. É uma forma de criar um conforto para o médium, sabendo das energias que o senhor precisa movimentar para estar incorporado. Isso mesmo. Entendi. E a cartola tem qual função? O tranca-ruas de Imbaré usa cartola. Isso. Eu sou cartola porque no tempo que eu vivi, tive um outro passagem cá, eu gostava de usar esse carro. Ah. Tá certo? Eu gostava de açúcar, eu gosto de açúcar. Sim. Então esse fundamento é o que eu quero trazer de uma vivência que eu tive em outro passado, isso cá. Claro. Isso. Que arma, o senhor usa arma, algum tipo de arma astral, tipo um tridente, isso. Um chicote, isso. Algum animal de... É sim. Eu ainda não tenho, que o meu gás não trouxe. Coisa pedir um de dentes e eu trabalho com o meu bengala. Tem um bengala também, que não estava com o carro. Ah. Isso. Eu tenho um bengala que não estava com o carro, né? O povo não trouxe para eu. É. Eu também tenho. Eles já pedir que esse tridente, quando tem um zira, que se for um zira que tiver muito pesado, que se tiver obsessor, que veio com algum consulente, esse tridente é para trabalhar para tirar aquela demanda que veio junto com aquele, né, com aquela quiumba, que é quando vem a quiumba junto, um obsessor é uma demanda que vem com aquela polva, né? Claro. E é usado para fazer um trabalho, para, né? E às vezes eu te mando, né, o povo, né, o povo às vezes a gente manda aquele, como o povo fala que é amuleto, pensa, para acreditar, para... Ah, é isso? Entendi. O senhor já teve dificuldade de quebrar alguma demanda? Já. Conta essa história pra gente. Já sim. É sim. Sabe que cara, menino, não é só banda pura, né? É. Né? Então o que acontece? Se faz as obrigações para nós, isso. Como partiu um antes querido num terra, que mesmo com ela, não pode fazer nenhuma obrigação que leva a Zé, né? Isso. Então tava. E cá, a cá. Vem o descarado, agora vem, não vem o descarado? Sim, o carnaval. Então, certo, se faz uma proteção, não faz, não trabalha. Você sabe, você vive essa vida, você sabe de tudo que acontece nessa vida. É. Menino não pôde fazer porque teve um ente querido que participa. Ah. E a Caia é um caso que não para para o quaresma. Não porque para. Eu não parava. O senhor o quaresma, quaresma é do catolicismo. Por ordem do senhor. Isso, e do Benedito. Sim. Então, que no tempo do quaresma, o que mais tem povo precisando. E o casa não para. O que acontece? O casa não parou, que eu falei, não podia fazer o corta. Mas ia continuar os consulta. O que acontece? Com isso, vem muita polva pesada, povo com demanda de outros casas. Teve uns trabalhos que eu fiquei muito presa. Né, Frista? Muito presa. E eu precisei de ajuda de dois Jesus, seu Marabô e Tranca Rua de Almas, desculpa, seu Marabô e seu Tiriri. Oh. É isso? Precisou da ajuda deles. Deles, para resolver esse trabalho de força na época dessa quaresma. É muito tempo aí, isso? Tem tempo aí, isso? Tem. Isso, né? Entendi. Mas foi resolvida. Porque, olha só, o Jesus pede ajuda um ao outro. Pede. Pede, igual o Petro Velho pede, nós também pedimos ajuda. É. Não tem vergonha? Não tem esse negócio Exu que achar que é forte mais do que outra, não. Que se precisar, ele vai chamar. Vai chamar. Vai chamar. É certo? Entendi. E como que vocês trabalham com as outras linhas? Qual linha que não seja Exu o senhor mais trabalha? Eu, sendo Tranca Rua de Baré, afiniza muito com os povos dos caboclos. É isso? Que uma vivência meu tive no meio dos indígenas, né? É. Então eu pedi muitas curas que eu faça foram nos povos das penas, né? Sim. Então é um linha que trabalha muito junto com eu, o povo caboclo, né? É, claro. Então, o Exu é mau? Não, Zada. Não. Exu não é mau. Exu trabalha no meio, entre o bem e o mal. Vai do que CC quer pedir, mal é CC que vai pedir. Igual o senhor falou, né? Isso mesmo. Sim. Ah, se a pessoa quer prosperidade, ela pode chegar para o Exu e pedir? Olha só, se você quer prosperidade, você vai correr atrás, porque eu não vou te dar nada. Se você não levantar desse toco aí e não correr atrás, não adianta que no seu porta não vai bater um porta de ouro. Não dá. Eu não tenho força para isso. Claro. Eu vou te ajudar sim, espiritualmente, se você pedir espiritualmente, para você ter força, tirar, mesmo que seja um espizombeteiro do seu lado, tirando suas forças, para você correr atrás. Mas te dar prosperidade, zimba, não adianta, eu não vou te dar não. Se alguém faz uma demanda para sua casa, o senhor devolve? Eu vou cortar a demanda. E aquele lá vai levar o que ele fez, que volta. É assim, se mandar uma demanda com a casa, se a casa for uma casa que mandou a demanda para aquela, vai ficar no toca. Mas se for uma casa que não fez nada, nós só vai rebater, como é que fala? Chama a defesa. E vai voltar para ele. O que ele fez para cá, ele vai voltar para ele em dobro. Vai ser cobrado porque o orixá da casa vai cobrar daquele que mandou a demanda. Ai. É certo? Porque, olha só, Exu não tem bola de cristal. É certo? É. Mesmo que estava trabalhando com o Exu lá, e o Exu trabalhou. Foi um povo que pediu. Uhum. E ele só fala, o senhor fala, o Exu faz o que você pede. É. Mas depois quem vai levar é o cavalo, não é Exu. Responsabilidade. Isso mesmo. Tem que saber o que está pedindo. Dizem que quando chega alguém para pedir uma maldade e o Kambone vê e não fala nada e o Exu pega e faz, depois tanto quem pediu quanto o Kambone toma um retorno. É assim mesmo ou não é bem assim? O povo veio consultar com eu, isso, e pediu uma maldade. Isso, aí o Exu falou, vou fazer. Daí o Exu não faz a maldade, ele movimenta a força que a pessoa pediu, né? Certa. Aí disse assim, se o Kambone viu e não falou, não, seu Exu, na casa não faz isso, o senhor não pode fazer isso. Se o Kambone não fizer nada, tanto aquele que pediu quanto o Kambone leva. Isso. É olha assim? Só. Olha só. Uhum. Eu sou o Exu, chefe dessa zira. Uhum. Se pedir para eu, já vai mandar esse povo que tá pedindo mal para casa do cacete. Do que vai cair um caso de fazer mal. É. É certo? Sim. E se for um Exu do Média, mesmo que você está bem desenvolvido com o Exu, e tiver um Kambonanda, e se aceitar fazer o mal, o Kambone é aquele médico que está também com aquele Exu, vai tomar uma bordoada feia. Vai, é. Vaisada. O que, que é uma bordoada feia? É sim. Porque vai fazer o mal, olha só, e se aquela pessoa, mesmo que fez o mal para aquela pessoa foi, a pessoa tem que ter o livre-arbítrio e saber o que está pedindo. É. E aquele também que está trabalhando com aquele guia tem que saber o que o cara está pedindo lá. Uhum. Não é tudo que pede também que vai ter que fazer. E se o Kambone na tarefa, ah, que eu tive medo de falar com o senhor. Não, ele pode falar assim, seu Exu, a casa aqui é de caridade. Mesmo que o médico já bem trabalhado, reincorporando muito bem aquele médico, o cara não é. O próprio orixá da casa vai tirar esse médico dessa casa, que está trabalhando fora daquela doutrina na casa. Sim. Entendi. Não existe isso. Tem que dizer, eu vou que ter fazer, eu vou também com o Exu. Porque às vezes também nós está cá, às vezes nós não entendemos as teus palavras. É. Você está pedindo. Por isso que existe o Kambone. É. Nossa, o Exu não pode trabalhar dessa maneira. Ah, não pode dar não? Então tá certo. Então que você vai. Mas eu não gosto disso. Não gosto disso. O que acontece se um filho da casa trair a sua confiança? É assim. Primeiramente, eu vou chamar. Eu vou chamar. Não é igual vocês falam no espurro, nem? Né? E no frente de todos, que eu falo é muito alto mesmo. Eu mostro a quem está errada. Para ele sentir do que ele está querendo fazer. Que, me fala, existe num saco de batata. Se tiver uma podre, vai poder ter todas eles. Então vamos tirar aquele que está querendo apodrecer. Vamos tentar acertar. Se não acertar, vamos tirar. Vamos mandar caminhar. Não vou expulsar, vai não, meu filho. Você tá no lugar errado. Senão você vai quebrar essa corrente. É. Tá certo. Se o senhor descobrir que o médium está atendendo em casa com o Exu dele, como é que o senhor lida com essa situação? Primeiramente, ele vai falar assim, se qualquer médium desse cara estiver trabalhando no caso, eu vou saber. Vai saber. Eu vou saber, porque eu sabo tudo do cara. Uhum. Igual eu falo com a Nuzira, quando está todos os Exus trabalhando, eu falo. Às vezes eu falo assim, eu não vou dar consulta, não está rodando. Eu estou sabendo todos os Exus estão falando com todos. E se tiver trabalhando lá, eu já saber. Uhum. Eu falo assim, você está trabalhando em casa, não estava? Ah, não estava não, então segura aquela quiumba que está lá. É porque, olha só, ah, foi Exu, você está trabalhando em casa, foi Exu, quer falar? Ah, incorporou Exu, vem uma quiumba junta. Não. É. A quiumba vem junto com aquele que foi o consulente que lhe atendeu. Claro. Certo? Sim. Se o Exu dele chegou no caso, ela que sentiu qualquer energia, pode ser que vai limpar. Mas para atender em casa não pode. Por isso que existe uma firmeza de um caso de axé. Tem que acender um porteira, tem que acender tudo. É para aquelas quiumbas, mesmo que passe, todo terreiro, mesmo que esteja sua força, sua firmeza, elas vão passar, mas não vai passar com toda a força. É isso? Se atender no seu casa, desculpa, você que segure. Que o Exu, às vezes ele está sendo também trabalhando com o Exu, e o Exu dele está tentando deixando ele trabalhar com a quiumba lá. E ele mostra onde tem que trabalhar. Se não é Pai de Santé. É. Certo? Sim. Como que vocês lidam com a traição conjugal? O médium é do candomblé ou é da Umbanda? Certo. Aí, viu uma menina bonita, se engraça com ela, ou viu um rapaz bonito, se engraça com ele, sendo que está compromissado ali. Que atitude vocês tomam? O médium já fez uma traição, mesmo que se for no casa, não faz entendedor. É, vamos dizer assim, um filho de Umbanda tem o Exu, quando ele trai a esposa, ou a esposa trai o marido, como que o Exu se comporta? O que o Exu sente? Primeiramente, ele não faz gostador. Que antes de fazer isso, olha só, se diz que está um casal, e se ele se gosta, para que ter o traição? É, ué. E se já tem, porque não se gosta, é melhor fazer falador, eu não gosto de ser você vai para o seu... Para o seu caminho que eu vá para o meu. E nós não aprova. Mas também nós não vamos se meter. Nós não vai, não pode. Que nós temos que respeitar o livre-arbítrio que ele está fazendo. Ele que está ocasionando aqueles negócios que ele está fazendo. Que toda a traição que você está falando, né? Claro. Quando a gente chama Exu, tem sempre que dar alguma coisa em troca? Chama Exu, como que você quer falar? Uma pessoa faz, olha seu Exu, abre meu caminho, eu peço pro senhor que o senhor me ajude na minha vida. Assim. A pessoa tá na casa dela ou tá num momento de dificuldade psicológica e chama o Exu ali na cabeça dela. Certo. Não, Zaga, olha só. Ela tá pedindo uma força. Ah. Nem na casa dela tem que chamar Exu. Certo? Independente de tempo e momento, tem povo que fica quer fazer escutador de... E cantador de ponto. Se cantador de ponto, você está chamando uma energia. Não pode. Certo? Não pode. Não pode. Você deu uma vela para o Exu em casa, pode? Não, Zada. Dentro do teu casuar, não. Não. Você pode até ter teu Exu. Sim. Firmada lá, que não se fala, que é sentado. Pode sim, fora do seu casuar. Um canta lá. Sim. Certo? Pode. Né? Que diz. Mas... Igual você pedir a Exu, mesmo que venha, fala assim, o médium vem cá, o consulente vem pedir para eu, qualquer coisa. Pedir uma ajuda, que seja, não vai pedir nada a ele. Se ele quiser depois dar um presente para eu, tudo bem. É. Isso é mesmo. Sim. Porque eu venho, se eu venho além da Fubanda, que você é além da caridade, por que eu tenho que pedir? Aí eu já está fugindo da lei da Fubanda. É. Eu só falo, se conscientizou, se quiser dar um pito para eu... um bebedor para eu, um toca-luz para eu, bondoso. Que o meu agradecimento daquela moço é um moço depois voltar e falar assim, seu Exu Tancarrua, eu consegui o que o senhor me ajudou, eu consegui. Aí eu falo assim, tá vendo? O Exu trabalhou. Ah, seu Tancarrua, mesmo que não conseguiu. Ah, Tancarrua não conseguiu. Eu falo assim, porque não foi do seu merecimento. Você, o que você fez não teve fé. Que tudo é fé. Você tem que ter fé. Mesmo que você vai e fale assim, eu falo assim, Tancarrua, eu falo assim, ó, entrega lá um trabalho lá, nem mesmo que seja para eu, vai ser o Sessu Tancarrua da porteira. Aí o povo lá faz um arreador num trabalho lá, um fadez, né? Se é não tocar luz, aí eu falo assim, ó, pede a permissão aquele Sessu que toma conta daquela encruzilhada lá, lá no lado esquerdo, no lado direita, peça a gol. Aí o moço lá, chega lá, só chega lá, arreia lá, sente. Quem vai receber é um quiumba. Não vai receber nada. Sorriso. Não, pode deixar, pode deixar. É o que acontece. Aí vem e fala para eu. Ah, não consegui nada. Eu falo assim, você não fez direito o que eu falei. O senhor já coloca ali a situação para ele na cara. Isso mesmo. E como mesmo faz do Zeita, eu falo, quando você arriou, você não teve fé. Que muitas coisas que acontecem, o povo vem pedir, mas às vezes ele não tem merecimento. É isso. Eu falo, isso mesmo. Você tem que merecer. Certo? Claro. Então, o senhor, quando... quando alguém vem pedir um trabalho na casa do senhor, o senhor falou, eu não peço nada em troca. Não, nada. Não tem isso, acá. Não tem isso, acá. Claro. Se eu trabalho na linha da Fubanda, se é o caridade, aí já está fugindo dessa linha da Fubanda. É. Exu não tem que pedir nada. Se o povo quiser ajudar o casa, aí eu falo, Se quiser dar um pita para eu, vai dizer. O que eu gosto é que o povo venha ser o seu, eu consegui. Esse é meu agradecedor. É isso, eu também me ajudando, eu também evoluir espiritualmente. É. A evolução minha é essa. É essa. Isso mesmo. Isso mesmo. Igual tem muitos que conseguem, né? Nem volta mais, né? Só vem depois quando dói, né? Isso é igual no moço da cartola, que eu falo assim, né? Mas o moço da cartola, que é o que corta seis, dá exceção, esse negócio, né? Médico. Só procura quando dói, não é isso? É. É igual nós na fubanda, a mesma coisa. É. O povo só procura quando dói, né? O senhor falou de entrega. Na Umbanda se faz entrega para Exu? De oferenda? Se faça. Sim. O fubanda pura não faz corta para Exu. Não corta. Mas se faz, faz simpadê, se faz uns bifados para combozina, uns rosas, uns maçãs, várias, tem várias trabalhas, sim. Sim. Se chama oferendas, né? É. Isso se faz, sim. E quando o senhor pede para alguém fazer isso, o que, que o senhor está querendo gerar ali? É sim. Olha só. Às vezes o povo só não pedir com fé nisso cá e pedindo ao Pai Maior e mesmo e ao Exu, ele já está, ele tendo merecimento, ele já vai conseguir. Já. E aquele trabalho é para forçar a pessoa a acreditar. Porque às vezes só na palavra que eu estou falando, ele já consegue. É. Mas aquele trabalho é para forçar aquele povo e forçar a fé naquilo ali para ele conseguir. Que se eu falar assim, não, só pensa cá, ele, ah, aquele Exu não está com nada. Então é para forçar ele ter, puxar mais a fé no interior dele, para ele conseguir aquilo que aquela oferenda vai trazer àquele país. Entendi. Então, quando diz assim, colocar uma comida para Exu não é para vocês comerem? Ou é? Como é que funciona? É sim. Pode ser que a gente pode ir lá buscar aquela essência. Sim. Certo? Mas é para forçar ele a ter a fé naquilo lá. Ah. Que ele vai conseguir colocando aquilo lá. Sim. Muitos povos conseguem só acender um toca-luz. Ah, vou acender um toca-luz lá para Exu. Uma vez a gente pede, não é nós, para nós, é para ele mesmo. Uhum. É para ele mesmo, que ele mesmo está pedindo luz. Uhum. Então, assim, quando uma pessoa faz um trabalho de magia para outra, magia negra, ali, isso pode durar até para outra vida? Ou numa vida já acaba ali? Não usada pode até durar para outra. Pode. Dependendo do trabalho. É. Isso. E fica, ó, rolando há muito tempo. É. Isso pode rolar. Mas se fosse amada antes, para nós cortar, nós vamos trabalhar. É. E o trabalho é muito apressado, né? Aí o Exu já tem que trabalhar já na força da quibanda, né? É. Que quando faz a magia negra, não é na fubanda. Aí já mexe mais pro lado pesado do povo trabalhando na quibanda, né? Então, o povo quando trabalha na quibanda já é no pensamento do mal. Não é isso? O senhor, quando... uma pessoa chega no terreiro de Umbanda. O que que vocês... Como é que é os bastidores? Como vocês trabalham os bastidores do terreiro de Umbanda? Numa gira de Exu. Por trás que você fala? Isso. Quando o médium chega, vocês vê se eles têm miasma, por exemplo? Certa. Já vê? Certa. Certa. Então, que nós fala que já tem... Já vai ser preparado aquilo. Se já tem aqueles abu... É porque ele vem que ele não vem corpo limpo. Uhum. É sim. Por isso que se fala que tem um resguarda. Aí o médium vem, bota o pano na branca, se toma banho das ervas, se tem aquele preceito, mesmo que tomou, mas passou pelas encruzilhadas, fez tepador com a fé amantada do Zira, aí já está um corpo limpa. E quando vem, quando chega, fala que ele não vai trabalhar, está em corpo suja. Não pode, vai atrapalhar ocorrentes. É. E aquele miasma que você fala, que seja um espírito, ela vai acabar pegando para aquele consulente que está lá e vai atrapalhar. Aí o povo que vem, se consulta, eu não senti uma energia fundada naquela casa. Que um próprio filho da casa que trouxe aquilo. Ah. É? Mas quando a gente entra numa casa, diz que normalmente no lado esquerdo é firmado uma trunqueira. Né? Isso. Quando a pessoa entra na casa, não era para o miasma já ficar preso na trunqueira ou não acontece isso? Isso, muitos ficam e muitas vezes pode passar. Uhum. Que nós mesmos deixa às vezes passar para sentir a força da casa, daquele dirigente, daqueles filhos, saber o que está lidando. Tem muitos casos de fubá, você já viu, que quando o cara fala assim, mesmo que seja preto velho trabalhando, faz conta, um zira de preto velho. Uhum. Aí está um consulente lá. Aí o preto velho pergunta, que consulente tem lá? Ah, tá com fulano. Então fala para que consulente, quando acabar o zira, vai ter que chamar o povo da esquerda para fazer uma desobsessão. Uhum. Porque aquele espírito mesmo passou, que já falou com nós, que nós sabemos que ele está querendo procurar a luz. E sabe que nós vai poder intercessar nele para ele poder ir para a luz. Aí nós vamos fazer um trabalho interno para isso. Claro. Certo? E nós só deixa passar aquele que se passou, que ele está querendo caminhar com nós para ir para a luz. Uhum. Entendi. Qual que é a função real de uma tronqueira num terreiro de Umbanda? A tronqueira é firmada, independente na linha da Fubanda, para trazer força naquela porteira. Do que for pedir ali, se pedir bem, vai conseguir o bem. Se for pedir o mal, também tem. Que muitos espíritos mal vai ficar lá. Vai ficar lá. Vai. E tanto quando tem muito mal, igual o povo já viu na tronqueira, fica lá na frente. O toca-luz pode ser de um toca-luz de certa tempo curta, como é que fala? Ela queima menos de um tempo curta. Uma vela? É que sabe que tem muitas forças absorvendo aquela luz. Uhum. Tem sempre que estar olhando a ela. Uhum. Isso mesmo. Né? A tonqueira é para isso. Uhum. Pode passar um, dois, para nós trabalhar. Que senão casa não ter. Se não passar nada também, a casa não ter. Tem que passar qualquer coisa. Uhum. Né? Certo? Não pode passar. Olha só, um casa está atendendo a 100 povo alguém que se consultar. Se todos 100 passar com todo mundo, imagina. É. É isso aí. Aí o povo vai passar, depois quando voltar vai levar tudo, né? E a tonqueira é feita para isso. Uhum. Os que ficou não vai voltar com eles. Uhum. Não vai. Qual foi o trabalho que a espiritualidade confiou na vossa mão para fazer acontecer e o senhor, quando chegou, o senhor viu assim, esse vai dar trabalho, não vai ser fácil. Conta pra gente uma história dessa. Essa cá? Essa. Aconteceu nesse caso cá. Uhum. Tava um fema de um cor bem escura, estava cá, um tancarrão de outro médium pediu pra essa fema acender um toca-luz no cozeiro que fica cá atrás. Lá quando fez, o negócio pegou lá, né? Aí me chamaram lá. Chamou o teu mestre. Aí chamaram eu lá. E aí o senhor incorporou lá? Não, eu já estava em terra. Uh-huh. Eu já estava em terra, me chamaram quando sabia o fazer. Uh-huh. Eu fiz os trabalhos, acalmei aqueles negócios que estavam lá. Chamei pelo pai grande da terra cá. Uh-huh. Para segurar, se não tem força, fez cara feia para eu. E me mandaram botar sentado. Aí tanto quando eu voltei, falei assim, ó, quando acabava tudo, vai botar. E fizemos depois no interno com aquela ova para aquele espírito soltar aquela fema que estava. Ele fazia cara feia para eu, e nós cantava, o povo cantava e fazia isso, fazia aquilo. Depois no final, quem terminou os trabalhos, eu pedi ajuda a seu Tata Caveira para finalizar com seu Rosa Caveira da fema da IAK, com os outros médios incorporados para ir. E tanto que foi, fez os trabalhos e foi embora, mas não foi fácil. Tanto que eu pedi ajuda ao seu Tata para fazer o trabalho. É. É isso. O que que o seu Tata trouxe que o senhor não tinha? É sim. É que ele vem, o Tata que trabalha cá, ele trabalha mais lá no lado mais pesada. Porque o Tata que trabalha cá, ele trabalha mais próximo do seu Lucifer. Ele também trabalha com o seu médium? Isso mesmo. Isso mesmo. E ele, o comportamento dele é diferente do senhor? Isso. A voz e tudo? Isso. Claro, normal, fala, né? Mais é bom. Outro espírito. Isso mesmo. Trabalha mais boncudo, mais séria, só vem para fazer mais esses trabalhos. É. Eu quando vem essa manutenção de certas médias também, que quando eu falo, seu Tata vai lá, resolve que só vai escutar CCs. Ah, é. E ele vem mesmo, né, dona Bíblia? Isso. Entendi. E daí o senhor pediu a ajuda dele. O que aconteceu com aquela pessoa lá? Como é que ela chegou naquele estado? Patada de sazeita, com esse espírito ruim que estava do lado, né? É, das coisas que fez no vida, desejavam muito mal pro povo, desejavam mal pro outro, que os povos vêm com a cara de santo. Eu não faço mal para ninguém, faz. Quando fala que não faz, é o que faz mais. Uhum. O povo vem como santo cá. É. Só falta botar aquele negócio da santa, da virgem, né? É. Só falta botar aquilo da virgem e dizer que é santo, só falta canonizar. Aí quando chega, tá com buru coco cá. Oh. Aí vem dar trabalho para nós. É. Todos que vêm com isso, que desejam muito mal. Se desejar mal para os outros, já o mal já está do seu lado. Muito. Deseja o bem, que o bem está do seu lado. Acreditas que a possessão, ela vai correndo bem devagarinho. Quando pega mesmo, porque já passou bastante tempo que foi deixando. Isso mesmo. É isso. Isso mesmo. Vai deixando. Vai deixando de acordo com o seu pensamento. Você vai se afinizando com aquela energia. Tá certo? A povo fala assim, ah, eu sou bom, desejo o bem. Mas por dentro, eu quero que você, ó, se desbande. Que um corre-corre te pegue ali. É assim que consegue esse povo. Esse povo dessa... Isso cai é tudo podes. É. Podes. Porque consegue mascarar aquilo que carrega dentro de si. Isso mesmo. Por isso que o senhor diz. Isso mesmo. Se o Cássio for assim, que a pessoa encarnada. Isso mesmo. Eis essa quem engana eu, mas não engana, né? Quando o senhor olha uma pessoa assim, o que é que o senhor vê? Vamos dizer assim, o senhor está vendo eu aqui, mas o senhor consegue ver o que? A aura? O que, que o senhor consegue ver? Eu consigo ver o que, que tem. Olha só. Quando o povo vem cá, disso cá aberto, querendo mostrar o que você tem, nós conseguimos ver o que é o bem e o que é o mal. Eu vejo o teu bem e o teu mal dentro de ser. Que o bem e o mal está contigo. Né? Então eu consigo ver. Mas quando vem aquele povo que se retranca e quer escutar, muito povo senta com eu cá. Fala assim, fala do meu vida, fala se você. Eu falo, não tem bola de cristal, o que você quer falar do CC? Se você não falar o que está acontecendo no seu vida, não vai saber dizer eu. Você tem que começar a falar para poder falar. É. Você começa... Você quando está mal, você quer saber com um amigo, como um amigo vai te orientar, te dizer o que você possa fazer se você não se abre com ele? Nossa. É isso? Sim. Então você tem que começar a falar. E quando eu começo a falar, começa a vir para eu. Começa a vir outro espírito que trabalha com eu e diz eu que tem. Ou até o próprio guia espiritual dele me encosta do lado e fala assim, ó, meu menino fez isso, meu menino está fazendo aquilo, e eu vá dizendo. Uhum. É isso que acontece. Você se sentar, falar meu vida, falar do seu vida, eu vou falar do meu, fazer você, pô. O que eu disse? Sim. Até onde o senhor aceita o médium do senhor querer testar o senhor? Meu médium não testa eu. Se testar, ele está fodida com eu. Certo? Meu médium não me testa. Meu médium, desculpa falar, meu médium não pede nada para eu. Pede mais para esse bando que tá pouca cá do que para ele mesmo. Uhum. Ele se incomoda mais com eles que com ele mesmo, né? Claro. Mas não me testa. Se me testar, ele está fodido. Dá uma rasteira nele para mostrar para ele quem eu sou. Sim. Mas é que o senhor já tem muito tempo de trabalho com ele, né? Já tem certa, né? Mas assim, vamos dizer um médium iniciante. Até onde ele pode exigir da entidade que prove que ela pegou o aparelho que está realmente incorporado? Pode pedir, né? Pode. Uhum. É sim. Olha só. O que, que eu posso exigir de fazer o que ele não possa fazer? Uhum. Uns tempos atrás, muito tempo atrás, eles botavam isso em prova de fogo, não é isso? É. Passar nos fogueiras agora não é necessário. Ter a pólvora na mão. Que nós podemos dizer, sabe o que é? Mesmo que você esteja ainda semi-consciente, é depois de um consulente vir falar assim, poxa, seu Tancarrua, você falou uma coisa da minha vida, quando eu sabia que você ser, que eu não falei nem para o meu pai, nem para o meu mãe. Oh. Isso é nós mostrar para o meu médium que eu trabalhei com ele. Não eu preciso botar o pito para queimar ele, pegar um gulha para cá, que eu possa fazer isso. Sim. Não precisa mais isso. Eu tenho que mostrar meu trabalho com ele. Uhum. Certo? Meu trabalho com ele é esse. Sim. Ah, seu Tancarro, o senhor me ensinou, fez um trabalho e deu certo. É trabalho que nem meu menino sabe. Só eu. É trabalho que só eu sabe. Sim. Certo? Isso que ele pode pedir deu. Olha aí. Certo? Claro. Como que o senhor procura corrigir uma pessoa que está com animismo? Para mim mesmo dizer que está com isso, que não está. É. É assim, nesse caso que aconteceu esse tempo agora. Isso. Sabe por quê? Vou te explicar uma coisa que eu posso falar que só está catando de carro. Uhum. O mesmo é assim, é o deslumbre que o guia já se afasta um pouco. Eu sou o chefe da casa, vire todos os guias. Eu sou o chefe na casazira. Todos que vocês é do casa tem que cumprimentar aquele chefe do casa. Quando não vem, sabe por quê? Porque esse mesmo está com bonca. Já não era, não é o guia. Ah, é? Não. Isso que eu falei. E eu falo. E Benedito falou. Eu não gosto, o médico, o cavalo, não gosta de CC. Aí incorporou Tanca-Rua. Tanca-Rua não fala que ele lá não gosta do meu... Aí já não sei eu. É. Isso rolou o negócio, que a coisa estava cá. Uhum. E quer dizer, então o médico se disse que estava com a idade e não veio. Eu dei o bonca para todos escutar. Aí depois veio cumprimentar eu, que não tem isso. Não tem isso. Isso é o menismo. Mas aí quem tem direito é o meu menino. Se não direitar, eu direito. Isso mesmo. Entendi. Sabe por quê, meu filho? Porque a fubanda, às vezes, tem umas fubandas que se desmancha, começa a ver um deslumbre empanado. As coisas. Eu tenho meu capa. Não tem muito tempo que o menino deu pra eu. Eu ganhei outra aí. Teve um festado cá, me deram os negócios, a colheita, eu falei assim, eu vou usar, que o meu médico me deu, mas eu não gosto desses negócios. Eu preciso de um médico sadio, com paz de espírito, com pensamento na caridade, para eu incorporar. Sim. Eu preciso cá. É. O restante, eu não preciso para nada, preciso disso. Não é. Isso é só um espírito, tá certo? Sim. Aí começa a querer muitos panados bonitos, nós acabamos se afastando. Uhum. Quer se mostrar, quer se aparecer, e a gente não gosta disso. Isso. Vocês, os Exus, aconselham que os médiuns da Umbanda estudem, ou estudar pode ele querer já achar que sabe muito e passar na frente do Exu? Como é que é? Até onde vocês... Isso. Tem que ter o estudo mesmo. Sim. Você tem que saber. É assim. Quando o menino começou a fazer incorporamento a meu, foi dado assim, você tem que procurar quem é aquela energia que está contigo. Se perguntar com nós mesmos, e procurar saber, mesmo que seja o meu história, certa? Mesmo que seja a história do Seth, da minha falange, não é isso? Da falange que eu ando. É. Tem que sim. Mas não quer dizer que você tem que ser maior do que isso. É. Que seja seu zelador, seu irmão, que o aprendizado não acaba. Certa? Claro. Não, tem que fazer mesmo. Tem que fazer. A fubanda tem que ter o estudo. Se não tiver, não tem jeito. Por que que... quando o médium pede para vocês se incorporar e apagar ele, vocês não fazem sempre? Olha, eu quero mediunidade inconsciente, seu tranca-ruas. Aí a pessoa fala, ah, mas é isso. É, sou eu ou é o médium? É, isso mesmo. Quer dizer, sou eu ou é o espírito? Né? É sim. Uhum. Não existe, há muito tempo atrás, existia teatro que ia pegar e pagar. Uhum. Mas agora não vem mais. Não. Matéria, sim. É um estudo e o trabalho das energias se polarizarem junto. A energia do médium com nós. Uhum. Que nós não pode logo de frente querer te apagar. Você tem que saber o que está fazendo. Nós temos que deixar saber o que está fazendo. Uhum. Para me fortalecer também, para eu chegar mais forte nele. Isso também é dado pelo Pai Maior lá em cima para nós trabalhar dessa maneira. Porque senão vai acabar desandando. Então tem que ser as duas energias polarizadas de acordo com os trabalhos. Você tem o desenvolvimento mediúnico. Tem que ter o desenvolvimento. Com o desenvolvimento cá, tem muitos médicos que não vêm, que acham que não precisa. É esse que tem que ter, quando tem uma zira interna que só tem desenvolvimento. Que é interagir com aquela energia. Deles poder falar com o cabeção da casa desincorporado e falar coisa do cabeção que não sabe. Aí chega na hora, quando vai falar, ah, está na hora de ir. Ainda não está pronto. Risca o ponto. Aí começa a... Aí não risca o ponto. Então, você ainda não pode, você vai ficar no paz. É assim. Ah, lá. Com o tempo vai... Ah, seu Tanca-Rua, às vezes eu lembro com quem falei. Você falou para alguém? Não. É, mas é assim mesmo. Com meu cavalo era assim. Mas agora não é, não. Mas quanto tempo ele trabalha com eu para poder fazer isso? Ele até falava com eu. Seu Tanca-Rua, ser eu? Ou você ser senhor? Eu falava, ser eu? Mas chega que vai ter um tempo seu. Pode chegar com o tempo que vai te fazer pagador. Claro. Mas é o tempo. Não adianta forçar eu, que não vai. Não adianta ter peça para eu, que senão, meu filho. Ó, muito tempo já eu, né? Você tá novo agora, não adianta ter peça, não. Não adianta passar à frente dos burros, senão a carroça vai, ó, vai cair, né? Senão depois vai ficar assim, né? O posto tá viciando no cachorro, né? Nossa. Claro que sim. Se eu trancar ruas, a gente está se aproximando dos 10 minutos finais. O que que o senhor acha mais importante as pessoas que conheceram aí hoje um tranca-ruas de Imbaré ouvir do senhor? Que conheceu o tranca-ruas de Imbaré? Tem povo que já conheceu por aí, né? Isso, que agora só conheceu por aqui. É a primeira vez que ouve falar. Às vezes já tem muita gente que já conheceu o tranca-ruas de Imbaré, mas nunca passou tanto tempo estudando com ele. Certo. Né? Porque o trabalho não dá tempo, né? Certo. E hoje tiveram a oportunidade de conhecer mais do tranca-ruas de Imbaré. O que o senhor acha importante que essa pessoa leve no coração e na mente? De tirar esse negócio, dizer que Exu, mesmo seja tranca-ruas de Imbaré, seja tranca-ruas de alma, seja trata-cadeira, que nós é diabo, nós não é não. Que nós é coisa ruim, não é não. Nós vem na força divina de Deus. Que eu falo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sou uma força dele. Que nós vem para fazer o bem. É. Se pedir o bem. Se pedir o mal, também nós vai fazer. Vai depender de você ser seu pensamento. É, direcionar a energia, né? Isso mesmo, direcionar essa energia que você está falando. Que tanca a rua, vem para exercer a força maior. A força dos oriçais. Não é isso? Claro. Entendi. E se a pessoa está passando dificuldade lá em casa, dizer assim, ó, pede ao Exu de me dar um conselho, que está difícil o negócio. Difícil está para todos, né? Desculpa falar. Sim, sim. Se tiver difícil até para o meu médico, está difícil para ouvir, né? É. Se o menino tiver a cabeça muito perturbada, fica ruim até para incorporar ele. É. Isso é porque, só, nós tem que ter a energia de estar junto. Ele tem que esquecer o vida dele para poder incorporar eu. O que eu possa fazer para esse que está pedindo, que está uma vida fácil? Reze, ore, que um dia vai melhorar. Que o mal nunca dura para sempre. Olha, claro. Então o senhor diz assim, às vezes falta uma hora para vir a ajuda. É ter perseverança. Isso, a mesma. É isso? É sim, perseverança. É isso mesmo. Uhum. Pode ser um moço cavando cá, outro cavando cá, procurando ouro. E vai para o já cavou, já cavou, já cavou. Quando está chegando a próxima, desiste. Ah. E o de cá continua. E o de cá, às vezes, ó, está longe para chegar e está continuando. E o de cá parou, falta só um pedacinho para chegar no ouro. Ai. Tá certo? Tem que ter pensamento positivo. Fé, força, se agarrar na fé. Tem que ditar que a fé move montanha, move mesmo. Se tiver que levantar ela, você passar por baixo, você vai passar. Vai passar. Entendi. O que mais deixa o senhor triste no ser humano? A vaidade. A arrogância. O pensamento negativo que mais tem agora. Igual chega cá, médico do caso, em desenvolvimento. Aí fala assim, eu tenho carro, aí eu vou embora quando tá bem. Eu falo assim, aí que você tem que ficar. Se não tá bem, vem pro terreiro que nós vamos fazer coisa capaz de ser, pelo menos ter uma paz de espírito. Ah, não vá não. Então se desmande para lá. Se você não quiser ser ajudado, ninguém vai te ajudar. Não vai. Você tem que procurar ajuda. A ajuda não vai ter CC. Se você não abrir isso cá, não vai secar. Não vai, né? Como que a pessoa descobre o dom que ela tem? E trabalha isso e desenvolve? Ou seja, que tipo de mediunidade que eu tenho? Como que ela descobre isso? Muita povo tem e não sabe a que tem. Muito povo, às vezes, tem uma oportunidade, às vezes, de encostar um povo, pode até melhorar isso. O cara está torta, vai botar uma mão para melhorar, pode dizer. Ele tem aquela força, a amizade foi dada para ele. Sim. Isso. Mas às vezes mesmo não sabe. Não tem. Às vezes não tem aquela. Não faz escutador do que ele tem. Nossa. Ele tem que procurar saber. Muitos povos, às vezes, falam assim, das outras religiões. Ah, o povo fica batendo cabeça no bibado. Cada um veio cá doutrinado onde tem que andar para desenvolver aquela mediunidade. Não é isso? Sim. Ah, não gasta do Vucumba, mas vai ver o caminho daquele povo, vai no Vucumba. Quando veio o povo cá, parava cá, ah, eu quero entrar no caso, e você fala dos cá, seu caminho não é esse, você vai lá pro Bipá, porque o seu caminho é lá. Claro. É assim. Cada um tem que desenvolver sua mediunidade de acordo com qualquer religião, independente que seja. Que nós mesmos não gostamos de religião, não. É. Não gosta, não. Fui certa vez numa casa. Se aqui a gente não trabalha com Exu, não. Porque aqui a nossa vibração é mais elevada que isso. Tá certo. O que é que o senhor responde pra uma pessoa dessa? Estão é mais é fudido, né? Estão achando que é mais que Deus. Que mais elevado é Deus. Médio dos médios é o moço baixo aberto, não é o Senhor Jesus Cristo. Esse que é o médio dos médios. Sim. Não trabalha com Exu, é Exu que segura um casa. Exu que segura um casa. Você sabe da história que botou Zé Pilantra dentro de um casa de Fubanda? Ah. Não é isso? Sim, isso é da Pilantra. Assim. Isso. Ah. Se trabalhavam com caboclo, preto velho, às vezes trabalhavam com certas qualidades de Exu, né? Todos que às vezes tem Fubanda que não trabalha. Ah. Zé Pilantra cegou, um falando dele, rodou lá, mandaram subir. Disse que não é, que era, fala que é igual esse povo que faz roubador, aquilo tudo. Os caras de Fubanda começou a usar sete, começou a ser roubada. Ah. Aí então viram que aquela força ajudava naquilo. É. Aí começaram a deixar o Zé Pilantra trabalhar. Sim. Que se, começou a segurar aqueles negócios de ser dos malandras que se diz que é os ladrão, parado de fazer aquilo. Foi firmado ele lá, que às vezes firma perto de nós lá. Na porteira desse, o Zé Pilantra. É certo? É assim que acontece. Aí, se não tiver isso, isso segura muita casa de Fubanda. Porque é firmada a tronqueira, que é firmada quem? É nós. Lá. Se não firmar nós, se tiver uma casa de Fubanda, se não é firmado nós, mesmo que seja no risco, que era risco tem. Quando risca numa tronqueira simples de Fubanda, com quem é o Jesus que é firmada lá? É o Massa Fema, é Sumirim, e bota lá um negócio para Fugum. Sim. É assim. Então são nós que tomamos conta. Ah, firma nós no porteiro e não trabalha com nós? Tá errado, né? Não dá pra entender. Não dá pra fazer dor. Não dá pra entender. Isso é mesmo. Passei, o preto velho falou, ó, você tem realmente mediunidade. Precisa trabalhar, meu filho. Tá atrasado já. Tá atrasado uns 10 anos lá. Eu digo assim, sim senhor. Meu. Passei na cura lá com os médicos espirituais. Daí passamos lá nos caboclos, descarreiro. Daí tinha que falar com o dirigente. O dirigente chegou, olha, só vem aqui, hoje passou 100 pessoas aqui, só dois que foi encaminhado com mediunidade. Tá certo. Ah, que bonito. Como é que é a casa? Só tem um negócio. Aqui nós não trabalhamos com Exu, porque aqui a gente tem uma energia mais pura, né? Dá pra falar assim. Eu agradeço, respeito muito, né? Certo. Mas eu não posso continuar numa casa assim, né? Tem muito respeito, né, seu Exu? Certo. É sim. Tá certo. Sabe por quê? Tem umas casas de Fubanda que trabalham assim. É, ué. Essa busca, quando trabalha só com caboclo, com nós, com caboclo, com preto velho, e não quer trabalhar com nós, é assim. Quando trabalha mais com Exu, vai vir aquele espírito para nós trabalhar. É. E às vezes eles não querem ter essa força. É. Eles só querem ficar na cura do preto velho, no passe do caboclo, aquela energia mais branda que eles trazem, que eles vão também vão aceitar aquela energia branda. Vão. Né? E quando não trabalha com nós, vai vir os zombeteiros, vai vir aqueles que tem que ser, depois vir até para vir para a nossa falange, que nós vamos trabalhar, eles não querem isso. É. Não quer mais, não quer ter essa responsabilidade. Sim. Eles têm, às vezes tem até aquele medo de trabalhar com nós, de trabalhar com aquela certa energia. Claro. Aí eles não querem dizer que eles não têm preparo para trabalhar com nós. É. E daí disse assim, olha, falei o trabalho que eu faço, falou, ih. Nem que você quisesse, você não ia ser aceita aqui na casa. Falei, por quê? Porque tu entra em terreiro de Umbanda. Falei, mas esse aqui recebe preto velho caboclo, como assim? Terreiro de Umbanda. Não, mas nós somos diferentes. Graças a Deus, né? Deixa eles, né? Graças isso, a Deus. Isso assim. É. Até tem povo agora, que se diz, do lado do... Que tem um carnecente chamado Bezerra de Menezes, que trabalha com nós. Ah. Só que nós vem em forma diferente. Isso. É isso. Mas somos nós. É ela. Mas somos nós. É. Somos preto velho, somos caboclo, que somos nós. É. Só que às vezes nós fala que é o Exu, mas nós já vem com o nome de outra encarnação. É. Não é isso? Mas somos nós. Isso é falta de conhecimento. É certo? Falta de conhecimento. No caso, dizia que era caboclo, que era Exu. Então, vamos falar um pouco disso, seu Exu. Como é que o senhor funciona na Umbanda Sagrada, na Umbanda Esotérica, no Amorokô? Tem diferença de trabalho quando o senhor incorpora ou isso é coisa de norma que o dirigente instala na casa? Como é que é isso? É sim. Cada fubanda de uma linhagem tem uma força de uma série que foi colocado lá. Claro. Se eu chego lá, eu tenho que respeitar aquela energia que está ali, foi colocada. Entendi. Certo? Sim. Meus médiums, meu aparelho é chamado para ir em outros terreiros. Sim. E às vezes chamam para o cegar. Eu cá no meu terreiro, eu tiro isso cá. Sim. Se eu chego num terreiro que não pode, eu respeito. É. Então eu tenho que ir trabalho daquela forma lá. Se você chamar para eu trabalhar, eu vou trabalhar. Se der para dar o consulta, eu vou dar. Sim. E eu vou respeitar aquela energia lá, que foi colocada, aquele excesso, aquele orixá que foi colocada. Então nós temos que respeitar. Mesmo que faz de conta, menino, cabeção cá. Né? Um zelador de santé. Dirigente, né? Não fosse, se fosse lá, eu já trabalhei em outra terra que era diferente, lá eu vou se adequar àquela energia lá. É. Eu tenho que respeitar lá. Mas não foi cabeção que colocou. Certo? Claro. Mas se, se o menino nasceu lá, eu já vou nascer com aquela essência lá. Eu sendo Exuzá nessa matéria e cegar lá, eu tenho que respeitar aquilo lá. Sim. Ah, seu Exu, seu pode tem que cegar cá, não pode dar muito gargalhada, eu vou respeitar. Seu Exu, o cara só bebe o mim, eu vou respeitar. Se disser aqui, não se fala o nome de Deus. Eu também vou respeitar. Que muitos falam que acho que isso não tem que falar o nome de Deus. É. Eu falo que eu sei, sim, eu falo. Eu falo, quando eu falo o cara que tem assistência, eu falo, ah, isso lá, que é cá, que tem fubana que fala que não pode cantar no ponto de seu Lucifer. Mas não, o cara canta. Canta, mas muitos acham que seu Lucifer é aquele lá do bibado lá, é uma coisa bem diferente. É um ponto que o senhor gosta. Nós gosta quando vai firmar, quando vai firmar mesmo, mas nós temos que cantar ele. É. Qual o ponto desse, os duas cabeças, né? Que um é Jesus de Nazaré e o outro é Satanás dos infernos. É. Mas isso é para firmar a zira. É. Né? Como é que quando... esse ponto do Lucifer nós podia cantar agora ou é segredo? Pode? Quem é que pode? Uhum. Quem tá dormindo, acorda. Quem tá sentado, fica em pé. Quem tá dormindo, acorda. Quem tá sentado, fica em pé. É hora, é hora. É hora de louvar seu Lucifer. Isso é para afirmar a usina, para chamar que ele comanda todas as falantes. É. Isso. Ele que é o general. Olha. É isso? Uhum. Ele que é o mestre. Muitos se falam assim, aí eu corporo seu Lucifer. Ninguém tem o poder. Não tem? É sim. Você tem o poder de incorporar o Espírito Santo? Que é isso? Igual fala do bipado? Não, não. Assim. Você incorpora sim, um falangeiro dele. É. E ele tem os nomes. Ele pode falar que é Lucifer, mas não é. Ninguém tem o poder, certo? Ninguém tem o poder de incorporar essa energia. É. Isso? Sim. É sim, agora é falado assim. Você, um falangeiro tem um carro de baré. É. Eu sou um falangeiro. Ele pode ser cara igual já chegou cá, igual já viu o médium muito grande quando vem. Que ele viu que tinha uma energia, ele veio cá. Não é esse aparelho. Quem veio? O Cefão. Olha. Esse cara. O Tancarro de baré. Eu sou um falangeiro. Mas o ele Cef... veio. Quando, o chefe da falange veio? Quando vem, quando tem um trabalho muito pesado, mas não é sempre. Quando é necessidade. Ele incorporou no médium? Isso é mesmo, quando é necessidade. Claro. Não incorpora sempre, não, não é sempre. Sim, sim. Certo? Sim. Certo? Se o povo aqui tem a visão, vê que tem um médium é ficar antes. Ah. Mas ele vem porque vem uma necessidade. Entendi. Mas não é sempre. Ele sabe que tem que vivo. É. Certo? É assim, igual o seu Lucifer, ele não vem. Ele manda o falangeiro. Claro. Aí fala, eu incorporo o seu Lucifer. Tá mentindo, tá? Não tem uma linha de Umbanda igual a linha de Umbanda de Tiriri, de meia-noite, não tem a de Lucifer? Certa. Tem? Certa. É igual cá. Não tem o Cefão cá, então cavalo de Barré, sim, que é o Cef da falange? É. Ele não incorpora, sim, sempre. Sim. Só vem as felicidades. É. Mas o Lucifer não. Esse não viria. Mas tem linha de Umbanda de Exu que é Lucifer. Isso, tem. Isso, isso. Um se chama, o nome por trás se chama seu Tamanquinha. Certo? Isso são os nomes deles. E eles vêm na energia de Lucifer. Certo? Entendi. Então, Seu Exu, agora a gente está aqui nos 5 minutos finais. O senhor poderia passar para a gente uma mensagem final para todos que acompanharam o nosso trabalho aqui hoje com o senhor Tranca-Ruas de Imbara? É sim. O que eu falo para essa povo, para fazer pensador de besteira, para achar do mal, pense o bem, para de pedir o mal, deixa o mal para lá, pense positivo, pare de negativo. O negativo anda junto com o positivo, mas se só pensar só negativo vai juntar. Então esqueça, pense na paz, pare de falar do outro, esqueça a vida dos outros, viva a sua. Essas são minhas palavras. Olha, qual o ponto que o senhor mais gosta? Do meu? É. De todos. De todas? O que o senhor mais gosta? Eu gosto daquele deu meia-noite. É. A lua se escondeu. É. Lá na encruzilhada, se eu tenho carro. Como é que fala? Deu meia-noite. A lua se escondeu. Lá na encruzilhada, até na sua gargalhada, tem carro apareceu. Yalaruê, yalaruê, yalaruê, e yamojibá, mojibá, yamojibá. E a otara, quem tem fé em Tranca-Rua, só pedir que ele dá. Yalaruê, yalaruê, yalaruê, yamojibá, mojibá, yamojibá. Ele é otara, quem tem fé em Tranca-Rua, só pedir que ele dá. É isso que eu gosto. Uma última questão, seu Tranca-Ruas. O que acontece com uma pessoa que finge estar incorporado com o Tranca-Ruas? O fingimento é pior para ele. Isso. É pior para ele. É fingir uma coisa que ele não tem. É pior para ele? É pior para ele. Sabe por quê? Por quê? Olha só, você está fingindo, você está fazendo energia do baixo astral pior para o lado dele. Ah. Está fingindo uma coisa e falando coisas dizendo que você é Tranca-Rua. Ele vai tomar uma porrada na vida dele, que depois que muitos saem da fubanda, ou saem até de Candomblé, ou do Molocô, ou seja, de Queto, de Zeze, de Efon, de Angola, por causa disso, ficar fingindo. Muitos tomam as porradas que são igual fala assim. Desculpa falar. Ah, vai tocar um sirê para orixá. Desculpa, se tocou um adizá, orixá não vem, não finza não. Fale pro babá assim, fala, eu não tá sentindo nesse, eu não vá vestir. Claro. É melhor. Claro. E mesma coisa. Pode falar com o Iá. Ô babá, hoje eu não estou sentindo, eu não estou bem espiritualmente para trabalhar com meu guia, eu não estou nem sentindo. Se eu for, eu acho que vou mentir. Fique lá cambonando que é melhor. Ajude a beber lá o Exu chefe da casa, ajude a cambonar um preto velho, ajude a cambonar um caboclo, que é melhor do que chegar lá e me fingir que na hora eu vou falar que está mentindo. E desculpa, a pernada quem vai dar é eu, o chefe da casa. E quando numa casa a pessoa diz assim, não, mas eu sou o dirigente, eu não senti energia hoje, mas eu tenho que mandar, porque eu já conheço o jeito do Exu. Não, Zada. Pode acontecer que não aconteça com o meu médico cá. Que logo, antes do Zira, existe o preparo para o médico da casa. Já o povo cá diz que vê o chefe da casa começa a ficar vermelha. É nós, próxima. Isso pode acontecer um tempo e falava. Dizia, não está aberta, ou média, o chefe da casa não está bem. Sabe o que pode acontecer? Sempre num casa tem um abaixo do chefe. Tem. Senhor, você vai abrir o Zira. Subcomando. Né? Isso mesmo. Uhum. Subcomanda. Uhum. Vai abrir e fechar, você não vai ficar com carrega nenhum. É assim que acontece. É. Não vai, não pode franzir. Não pode. É pior. Ainda mais pro chefão. Não é pro chefe do terreiro, né? É. Isso mesmo. Existe, todo casa tem um abaixo. Tem que ter. Ele tem que preparar um passo. Não é isso, seu Fagnas? Se eu te li, eu perguntei a ele, eu falei, mas e se na semana que vem não sentir de novo e ficar um mês e o ano? Ele falou, fecha. Não, sabe. Aí também não pode ser assim. É. Porque quando você já tem, olha só, muitos sabem uns casos que fecha também, porque ele não tem um cargo para ser zelador. Independente de ser de Fubanda, de Candomblé, é qualquer nação. Uhum. Muitos aí agora até isso, porque tem uma obrigação de certa nada e aplicar. Mas ele tem que ver se ele tem carga, porque o carga já vem de pai de cima. Uhum. Então se diz assim, Meu aparelho, meu cavalo, conversando com o Márcio Kisama do Kardecista. É, mas eu não pedi. Ele falou assim, não, você pediu sim. Vai ser o que você é. Pois o quê? Antes de você chegar nessa matéria, já fui doutrinado lá em cima, porque você tem que ser. Certo? Então não. Oh. Certo? Então não. Já vem, pode estar com os problemas dele, que está nós ponto K para trabalhar. Uhum. Isso que eu falo, quando você entra no porta de um terreiro, você tem que esquecer seus problemas lá e fim do terreiro. Claro. Os problemas do terreiro cá, você passou do porteiro para fora, você segue seu fim. Uhum. O mal acontece com os netos nerds que querem viver o terreiro fora. Claro que sua humildade não joga fora. Se chegar um povo, sua humildade pode trabalhar assim, você não precisa incorporar. Uhum. Um povo chega, às vezes não palavra amigo, você escuta aquela, você fala, vamos escutar, vamos precisar incorporar. É. Você está agindo sua humildade. Sim. É? Isso. Então, meu filho, você entrou no terreiro, esquece sua vida lá fora. Saiu do terreiro, mesmo que você tenha sua religião, você viva sua religião lá fora, mas esquece o problema do terreiro lá fora. Viva a sua vida. Né? É isso que acontece. Tá certo, Sérgio. Muito obrigado por esse tempo de estudo com o senhor. Tá certo, né? Foi muito importante e eu fico muito agradecido, muito honrado de conhecê-lo tá pessoalmente. Certo, tá certo, né? Seu Viscardi, né? Isso. É afundoso, né? Muito obrigado, seu Exu. Satisfação poder conhecê-lo e registrar o vosso conhecimento aqui para as pessoas. Tá certo. Eu estou agradecido de eu poder chegar nesse cavalo cá e poder falar para essas caças aí, que não gosto muito dessas caças não, né? É. Porque às vezes o povo cá quer... Mas vai falar, tirar esse negócio? Foto. No festado cá que eu não quero esses negócios cá não. Isso, não é pra brincar, isso né? Isso mesmo, né? Não cara, tem não um sabe. Ponto que diz assim, o vô Congo que tava falando hoje, casa de lei. Conhece esse ponto, né? Vocês conhecem aqui na casa? Não é pra brincar. Isso. Casa de lei, não é pra brincar. E aí diz que tá na força dos Exu, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Sabe por isso que qualquer religião, qualquer culto, que se mexe com a espiritualidade não é brincadeira. Não é. Quando você entra numa casa de santé, tem que medir até o que você fala. Certo? Sim, você quando entra numa casa de santé, você já tomou seu banho de abô, você já se lavou de costa, até seus vícios, você deixa de canto um pouco. Uhum. Certo? Nossa. Você tem que se preparar para receber um guia. Ah, mas não vai incorporar. Mas você também não estando incorporado, você está trabalhando. Que seus mentores, seus guias estão ali do outro lado. Ah. Ela está carne cambonada, os mentores deles estão cá do lado dela, lá, que é os guias espiritual. Certo? Para poder ter aquela energia. Todos que sentam perto de um preto velho, mas do cambono também está trabalhando. Aí tem aquele cambono que logo incorporar, que logo incorporar, coisa que desanda, né? Vai ser seu tempo, ó. É isso. Tudo é o tempo. Tudo o tempo. Tudo é tempo. Então, agora, antes do senhor ir embora, quem não entendeu por que o nome Embaré, o que significa Embaré? O senhor pode falar mais uma vez? Embaré é uma linhagem fuqueada, diferenciada dos Tancarrua. Muitos falam que é uma linhagem nova, não, é antiga. Que antes de falar Embaré, nós chegávamos só com Tancarrua de almas. Que muitos confundem nós com de almas. Olha. É Embaré que nós vem mais no molejo, nós vem numa energia mais branda, para mostrar mais brando, às vezes mais brincalhão, mas trabalhando sério. Certo? Essas são as minhas palavras sobre Embaré. Tá certo. Certo? Graças a Deus. E muitos pontos que diz que ele é morreu em Nazaré, foi nascido em Nazaré, tem um ponto assim de Tancarrua de Embaré. É. Né? Então, mas não tem nada a ver com Nazaré, nós, não. Não. Né? É filho de Chavante, isso é verdade. É. É isso mesmo, né? Que nós Tancarrua de Embaré, todos que vêm têm uma linhagem com o povo caboclo, lá o povo dos Chavantes, o povo dos caboclos, o cara dessa terra, né? Sim. Acá, né? Que nós, quando teve vivência, procurou esse conhecimento de muito escura. Ah, o Tancarrua de Embaré ensinou uns banha, uns folha. Eu também ensino negócio caboclo, né? Conexão com a raça vermelha. Isso, né? É mesmo. Tá certo. Tá certo, então, seu Exu, muito obrigado. Tá certo, tá, né? Por essa oportunidade de trabalho com o senhor. Tá certo, é um bom noite para você, né? É. E caminha com isso, não caminha só, né? Não. É isso mesmo, né? Graças a Deus. Um garão. do Exu. Salve, seu Tranca-Rua de Imbaré. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Louvado seja. Graças a Deus. Senhor Leandro de Ogum, graças a Deus. Adeus. Como é que foi o trabalho aí com o seu... Não sei, você que Tranca-Rua. Falou com ele, né? É igual, né? É igual com o Preto Velho, o senhor apaga. Isso. Entendi. Graças a Deus, agora não me recordo, não. Pediu muito, mas ele lembrava, mas agora, graças a Deus... Sei não, que ele falou, se falou alguma coisa ruim, alguma boa, foi ele. Há quanto tempo o senhor trabalha com ele? Ah, já há uns 10 anos já. É? Já, Tranca-Rua de Imbaré já. Já. Como é que foi o começo? Foi difícil? O começo foi difícil. É. Foi difícil. É, a primeira vez que eu incorporei ele, eu já estava numa casa. Me dava um carro, tinha um carro de herança da avó. Mas me jogaram com bogã, aquilo tudo. Um dia ele incorporou aqui em casa. Perto de uma gira que ia ter lá no barracão, de criança. Né, ele incorporou aí, falou que ele ia chegar lá e ia dar uma surpresa. Aí acabou, depois acabou o toque de ele, a dona da casa, a mãe, tocou para Exu. Começou a tocar para Tranca-Rua até das 7 encruzilhadas. Uhum. Quando eu abracei ele, comecei a sacudir, aí ele melhorou. Pá. Aí a mãe de santo veio. Cara, que isso? Quase me fez. Se eu tivesse levantado com o bolo naquilo tudo. Mas não tinha coisa. Depois, no final, cantou com a pombagira da minha esposa, aí ele chegou. Né? Aí depois, já falei com a mãe, falei, mãe, não, tu incorporou. Falei, pô, mas uma coisa fica, coisa não, mas é assim mesmo. Uhum. Tu agora vai ter que firmar ele, vai fazer, pá, e foi embora. E tô até hoje agora, trabalhando com ele firme e forte aí. Estamos com a casa nossa ainda em construção, estamos trabalhando, fazendo a caridade. Uhum. Gosto dele, amo ele, não só como ele, como todos os meus guias. Meu orixá, e estamos aí para fazer a caridade. É o que pede, né? O Pai Maior, nosso Jesus Cristo, nosso Deus e os orixás. Estamos aí. Sou muito grato por eles. Tá certo. Mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado por você também. Expor aqui a sua casa, em nome do conhecimento, né? Tá certo. No diálogo com os espíritos. Tá certo. Muito obrigado também a você, tá? E que essa caminhada para você seja próspera nessa tua caminhada, que eu acho que também não é fácil, não. Não. Né? Muito obrigado. Graças a Deus. Como que é o nome novamente da sua casa? É Ilê Axé, Ogum Onirê e Oxum Apará. E que lugar que a gente está aqui? Ilha de Guaratiba. Uhum. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado a você também. Graças a Deus. O que o senhor acha importante que essa pessoa leve no coração e na mente? De tirar esse negócio, dizer que Exu, mesmo seja Tranca-Rua de Baré, seja Tranca-Rua de Alma, seja Tata Caveira, que nós é diabo, nós não é não. Que nós é coisa ruim, não é não. Nós vem na força divina de Deus, que eu falo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sou uma força dele. Que nós vem para fazer o bem. Se pedir o bem. Se pedir o mal, também nós vai fazer. Vai depender de você ser seu pensamento. É, direcionar a energia, né? Isso mesmo, direcionar essa energia que você está falando. Que Tranca-Rua vem para exercer a força maior, a força dos orixás. Não é isso? Claro, entendi.